E agora no nosso programa, na sua rádio preferida, vamos atender mais um ouvinte. Alô? Alô, é da rádio. Toque aí uma música que fale de amor. Por favor, toque agora. E ofereço a minha ex-mulher que ontem me deixou. Será que ela vai ouvir? Se ela vai sentir? Coração batendo forte, estou entregue à minha própria sorte. Quero que a música desperte dentro dela o grande amor que não morreu. Alguém da rádio toque a música mais bela. Sei que as canções mexem com os sentimentos dela. Essa é a chance de mostrar que o meu amor tá vivo e crescer. Yeah, yeah. Alô, é da rádio. Por favor, toque agora. E ofereço a minha ex-mulher que ontem me deixou. Lucas Aragão, apaixonando os corações. Portal do Arrocha. Será que ela vai ouvir? Se ela vai sentir o coração tocar também? Espero que ela me as desavenças, foi por ego meu, eu sei. Eu sinto o coração batendo forte, estou entregue à minha própria sorte. Quero que a música desperte dentro dela um grande amor que não morreu. Alguém da rádio toque a música mais bela. Sei que as canções mexem com os sentimentos dela. Essa é a chance de provar que meu amor tá vivo e crescer. É da rádio, toque aí uma música que fale de amor. Por favor, toque agora. E ofereça a minha ex-mulher que ontem me deixou. É da rádio, toque aí uma música que fale de amor. Por favor,